3520 estabilizado. Chama por agora 3186. 3186. Sou Salvador, uma boa noite. Alta 3520 na final. Dá 10 baixado travado. 3520 é ponto interno. Reportaria no externo, tá 3520. Pouso autorizado, 130 graus por 5 nós, check-in. Pouso autorizado, o trem está baixado e travado, 3520. Thanks. Sou agora aos 37, direita na minha escuta, prossiga via Alfa Juliette, portão 4. Na sua escuta pela direita, Alfa Juliette, portão 4, tá 3520. controle Salvador, boa noite, azul 44, 46, vai passar 160 em descida 150, tem a Charlie. Lenda só 2, meu pai, 16, é ponte sobrevisado, meu ingresso. 190 no meia, vai até 2 mil pés, reportará estabilizado ILS azul 44, 46. Controle 44, 46, pode voar direto do Duna. Duna, 2000 pés, 44, 46, obrigado. Salvador, boa noite, voa no 896 com a Charlie, passando 220 para 190. Oito no meia na chegada Mário, desce para 2000 pés. Com um ajuste altimetro aí, 108, confirmando no 06. Descendo via para 2000, no 096 com a Charlie, com a 896. Natureza, boa noite na meia, voa Duna? Obrigado. Boa noite na meia.